Tot intru amic al meu mic. Septic. Olha, Valdirão. Estás a usar o cabo MIDI? Sempre estás a utilizar. É que eu continuo com o mesmo stress. Estou a tentar ligar e o gajo não liga, oh, caraças. Eu dou-te essa merda, depois levas. Não me digas que queres vir aí buscar.